Foley, bom dia, passou 07, passando para Box 230, descido 150. Azul 4107, o controle de Salvador, aciona identificação. Desça para 2500 pés, o ajuste no 093. Aprovo Serra Vitor 366 para procedimento RNAVE, pista vazia. Na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2500, passando 07. procedimento por 4107, controle. Afirmativo, livre aeronave, reporte estabilizado. Ok, chama que estabilizado, obrigado. Então, 3170, controle Salvador, aciona identificação, desça para 2500 pés, ajuste 1-0 no 3, voando Sierra Vito 366 para procedimento aeronave, pista 1-0. Está estabilizando esse momento, 4107. Gente, complete aproximação, Chantor, Reno 8, decimal 95, boa noite. 895, boa. 3170, livre aeronave, pista 1-0, reporte estabilizado. TAN 3170. Salvador, bom dia, 4107, estabilizando a aeronave da 1-0. Bruno 07, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 080 graus, 05 mais. Teve pouso, pista 1-0, seu 4107. Salvador, é o Avianca Oscar Charlie Delta. Oscar Charlie Delta, prossiga. Estou pedindo autorização para giro de motor na Chaveta. Ok, já a Infraero já foi informada. Positivo, já combinado com o Intraeb. 7, reporte ao término. Oscar Charlie Delta. Ok, obrigado. Azul 4107 no solo, Azul no 4, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Libere a direita, 129, 407. Azul 4107, autorizado PAT 3 via Alfa e Kilo. Posição prevista 4 Lima, atento atualizador. PAT 3, Alfa e Kilo, para posição 4 Lima, vai ficar atento, 4107. Já está em 3170, complete aproximação, chamo torre 118, decimal 95. Boa noite, 3170, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 04 nós. Livre pouso no zero, 3520, controle Salvador, aciona identificação. Desça para 2500 pés, ajuste no 013. Está presente voando ITAP para interceptar a chegada à área. Após ITAP, voa aqui a Rabita 366 para procedimento RNAV, pista no 0. 2500, ITAP, após 366. RNAV também. Gente, as informações permanecem as mesmas. Apenas confirmando ajuste do altímetro no 013, procedimento NBB Zulu, pistão no 0, vento 0620 graus, com 4 nós, máxima de 5. Procedimento previsto. Sua aeronave Serra Vitor 366 voando para o RNAV. Sim, graças a Deus. Sim, aqui sou o Lorra 27, 121, decimal 9, agora são 3170. 3, voando ITAP. 4000, voando ITAP, 3, 5, 2. Oscar Charlie Delta. Programa navegação após estado de voo Sierra Vista 3 mesmo. Portão 1-1. O 592 pode voar para o 369, está presente? Do Thiago do 366. Copiou, controle? 366, então, voando, está presente, 592. 3520, livre RNAV, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado RNAV, reporte estabilizado. 1592, desça para 2500 pés, ajuste 1-0, 1-3. Livre RNAV, pista 1-0, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. Gente, 2500, 1-3, vai passar na final, 592. Estabilizada RNAV, TAN 3520. TAN 3520, complete aproximação, Xantor, Rio Nuno 8, decimal 95. 1895, Torre de Salvador, muito bom dia. Estabilizada RNAV, passou 3520, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 070 graus, 03 nós. Livre pouso, pista 1-0, tá, 3520. 592. 7592, complete a aproximação, chame turno no 8 decimal 95. 295. Rigon, 592, final da 10. 592, tráfego avistado, continua a aproximação, vaza está livre, ajuste padrão. Guardão, ando 592. Tan 3520 no solo aos 43, autorizado o pátio principal via Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, Matheus, escuta? Afirmo, Tan 3520. Voo no 592, autorizado o pouso, pista no 0, vento 050 graus, 039. Ele pouso, 592. Então, Eco Zulu November, contato radar, 55 milhas, sudoeste do VOR em Salvador, vou ir na proa do VOR em Salvador. Eco Zulu November, você pode parar de descer. No 592, no solo aos 46, livre à direita, segue via Alfa e Juliette por portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 592. 1812, bom dia. Adiciona identificação, desça para 2500 pés. Ajuste 1-0, 1-3 na proa de TAP. Após TAP, voa Sierra Vitor 366. Completa a RNAV, pistão 1-0. Para o RNAV, está 1-0, boa noite.